Bem-vindos ao maravilhoso mundo de Pokémon, onde nós usamos monstrinhos capturados contra a vontade própria para suprir o nosso desejo de sair na porrada sem perder a amizade. Você está entrando na região de Galar, um lugar repleto de paisagens vívidas e Pokémon gigantes quebrando pau ao som de tecneira. Olá, meu nome é Mario e obviamente eu comecei minha jornada com o Scorbunny. Eu sou o Jomon e Grookegang. Eu sou o Lucas e também comecei com o Scorbunny, que tacou fogo na Wide Area inteira saindo correndo. Porra, Lucas, pensei que você ia começar com o Sobol, cara. Não, eu não sou tão depressivo assim, cara. Mas era pelo menos pra combinar conosco, né? Tá, vou virar a casaca aqui que nem Fire Emblem e vou recomeçar com o Sobol, então. Boa, Jomon. E é claro que nós não poderemos fechar o ano sem falar de Pokémon Sword and Shield, os novos jogos da franquia Pokémon lançados para o Nintendo Switch, inaugurando a oitava geração. Embarque conosco nesse trem rumo às nossas discussões sobre jogos. E eu acho que vai dar merda isso. E eu acho que a gente vai parar no meio e vai ter que andar na grande área. Eu acho que vai... Grande área. Grande área, é. Tipo, nossa, a grande linha do One Piece. Eu tô pensando na área do futebol agora. A grande área, entendi. O objetivo desse podcast é discutir o que nós gostamos e não gostamos de Pokémon Sword e Pokémon Shield, sem necessariamente abordar os demais aspectos do jogo. Só que, dado que estes jogos são o início de uma nova geração, e também o primeiro jogo da franquia principal de Pokémon em um console de mesa, entre aspas, e primeiro também entre aspas, porque a gente teve o Pokémon Let's Go, eu queria começar essa discussão em um ponto bem específico, tá? Só que antes... Se você não jogou o jogo, cuidado que possivelmente a gente vai contar spoilers. É, convenhamos que assim, spoilers desse jogo tá mais difícil. Não, assim, pode estragar a experiência do jogo, então escute por sua conta e risco. Como foi a experiência de vocês nos primeiros minutos do jogo? Isso desde a preparação pra começar a jogar e até o new game em diante. Uma pergunta complexa. É bem complexa, mas já devo dizer que... Eu fico feliz de não ter visto muitos pokémons antes de começar a jogar. Eu achei incrível poder jogar sem ficar sabendo o que tinha antes e me surpreender com os pokémons que apareciam novos. E tem toda aquela questão que liguei o jogo, tinha aquela cutscene com o cara no começo sem voice acting, fiquei um pouco triste. Aí o começo foi até que relativamente tranquilo. Você gostou da experiência de ligar o jogo, tá começando uma nova jornada? Bateu aquele sentimento nostálgico? Sim, certamente bateu, porque a primeira cidade do jogo tem uma musiquinha bem tranquila que já é nostálgica, não sei porquê pra mim, mas eu achei bem legal o começo. Acho que eles capricharam bem na ambientação no começo do jogo, pra parecer um lugar bem pacífico, mesmo tendo uma floresta sombria do lado da sua casa com um lendário vivendo lá, mas tudo bem. E eu achei legal o excesso de Hoolus girando no começo do jogo nos lugares. Eu acho que um negócio que chama atenção, pelo menos pra mim chama atenção, né, é que é o primeiro Pokémon que a gente tá vendo com a continuação de Sun Moon que a gente tá vendo com gráficos HD, né, então a gente tá vendo o personagem, ele não pulou pra Chibi, igual aconteceu em, ele não pulou pra um personagem pequenininho, igual foi Let's Go, a gente tá vendo um personagem de tamanho real, né, e personagem de tamanho real. E eu achei o jogo no início, e principalmente na televisão, você olha e fala, nossa, isso aqui tá bonito. Uhum. Mas eu gostei, é que aí sempre tem aquele problema, eu gosto muito de Sun Moon, fica a diferença pra vocês dois. E logo de início, quando eu vi eles me bloqueando vários caminhos, eu falei, isso aqui vai ser uma aventura Pokémon. Não foram vários caminhos, vai. No começo ele te bloqueia uma pequena rota, um pequeno desvio ali pra você passar pelo mato obrigatoriamente, né? É isso, quando você vai pra casa do Hop, você tem o Luz ali que estão parados porque eles estão parados, e pra você não poder avançar pra frente, então é aquela coisa, é exatamente Pokémon na televisão e eu não tava esperando nada menos que isso. Então foi uma sensação agradável, eu falei, eles estão jogando dentro de como a franquia sempre se apresentou, só que agora em HD, tudo bonitão. Isso é verdade, a experiência foi bem igual às demais franquias, aos demais jogos, né, só que... sei lá, quando você começa uma nova geração, um novo console principalmente, a evolução de Pokémon é o que mais bate na sua cara, né? É, conforme você ia jogando, sei lá, desde o Game Boy Advance, você coloca o Rubi e Safira pela primeira vez, dá aquele impacto visual, né? São os personagens agora em várias cores, entre 16 e 32 bits, né? É, então, a mudança visual do jogo é muito clara. Você vê os Machokes carregando as caixas, ó, você tá vendo os sprites do Machoke, não é um sprite aleatório de um dinossauro, né? Assim como foi com Diamond Pearl também, teve essa mesma evolução. Depois no XY também teve a mesma coisa. E agora chegando no Sword and Shield. Então o primeiro impacto visual é muito grande, né? Principalmente comigo. E esse início de jogo é sempre nostálgico pra mim. É iniciar na sua casa, que nem o Lucas falou, talvez a ambientação da música te remeta a outros jogos da franquia. É muito gostoso essa parte pra mim. Essa experiência já me agradou desde o início, sabe? Obviamente depois a gente vai acostumando com o jogo, vai talvez encontrar alguns problemas, mas desde o começo eu ganhei uma afinidade muito grande com os jogos. Uma coisa que me irritou bastante no começo foi, agora falando um pouco do rival, você lutou algumas vezes com ele no começo, antes de ir pra Wide Area. E praticamente toda vez que você dava um golpe efetivo, super efetivo no Pokémon dele, tinha que mostrar a cara dele falando: caramba, você masterizou golpes super efetivos. É que, querendo ou não, eles têm que ajudar quem não sabe que aquilo é bom. Falar: ah, mano, isso aqui é bom de outro jeito além de dano, né? Eles preferiram colocar essas cutscenes. Sim, no meio. Interessante, até no final do jogo ele falar isso, né? É, né? Ele fala: ah, como esperado de você, tá acertando golpe super efetivo. Ele virou a própria piada disso. Então, Lucas, pior que eu gostei, cara. Talvez eu esteja sendo muito gado desse jogo, tá? Eu encontrei problemas, mas eu vou falar. Mas eu gostei de ter os treinadores comentando durante as batalhas, sabe? A gente não vê muito isso em Pokémon. Eu não lembro, talvez o Sun and Moon tenha escapado da minha mente, mas eu não lembro em XY se isso aconteceu. Mas isso acontece muito nos animes, né? Do nada, os treinadores ou os personagens, eles ficam discutindo durante as lutas, né? E eu gostei disso, dá mais personalidade pros treinadores. Tanto pra eles, quanto pros líderes de ginásio também. Eu joguei o Black White 2 recentemente, e assim, eu acho que eles fazem muito mais nesse aí, como a gente tem um ambiente 3D e tudo, né, eles dão close na cara e marcam um pouco mais. Mas eu não sei desde quando, mas os líderes de ginásio, normalmente eles paravam antes de lançar o Pokémon assinatura deles, né, o Pokémon chefe deles, e eles falavam: ah, nossa, você chegou até aqui, ele tinha comentários ainda. Uhum. Não, mas durante a batalha, acho que quando eles iam lançar o último Pokémon, mudava a música, o que era muito louco, e acho que eles falavam uma coisa ou outra também. Isso eu não sei, mas a música mudava, era bem legal. Aquele maluquinho de cabelo em pé, sabe, do Black White, eu tava jogando contra ele, ele fala, ele é o primeiro cara que você bate, então... Ah, o Ryugi, acho que é o nome. É, ele mesmo, o que tá procurando o gatinho da irmã. Aí ele comenta, então assim, é uma coisa que, e provavelmente, eu não vou lembrar agora, não consigo lembrar momentos específicos disso, mas eu acho que isso aí já acontece há um bom tempo. Agora a gente tem essa, talvez no Samun já tinha isso, de mostrar a cara do personagem, o cara falando alguma coisa. Talvez, acho que desde que a gente tem 3D eles fazem isso pra piorar. Então, só que nessa transição fica muito suave. E a faz Smurf, olha que babaca. A câmera só muda pro personagem e depois ela volta, não tem transição. Meu ponto é que é legal isso, por mais que eles sejam repetitivos no que eles falam às vezes, no caso do Hop, né? Mas eu vou tocar na ferida de novo que eu senti falta de voice acting. Eu não sinto tanto impacto quando ele fala um negócio, entendeu? Porque você vê os lábios dele mexendo e você, putz, tá faltando sair uma voz daí, hein? Pra mim, pior no voice acting, o início do jogo que o Lucas ele comentou no podcast, comentou agora, é o pior no voice acting. Eu também concordo, sinto falta de voice acting em Pokémon. E o pior é quando você vê um personagem cantando, né, o líder do sétimo ginásio. Uhum. Que, toda uma cutscene dele cantando, a galera indo à loucura com ele cantando, e a música tá a música de fundo. E você fica olhando. Nossa. E fala, mano, isso aqui era pra tá cantado. Ou pelo menos, assim, a gente falando de escopo de Pokémon, se a gente for considerar escopo de Pokémon. Em outros jogos da franquia, a gente já viu música cantada, assim, a gente no ginásio do Black White 2 tem a mina que toca também, tem uma guitarrista. Nossa, muito bom. E o tema de batalha, e o tema do ginásio dela é com voz, pra você... pra você perceber que ela tá cantando. E não teve nada nisso. Eu senti muito problema com voice acting. Assim, parecia que era muito pra ter voice acting. Do jeito principalmente que os personagens falam. Eles mexem os lábios quando estão tentando conversar. Sim, concordo. Então, foi isso que eu comentei. Quando você vê se mexendo assim na cutscene, você tá faltando impacto. Tá faltando, eu não senti. Eu entendo isso, eu entendo a crítica de vocês, mas eu acho que, olhando pro lado da Game Freak e de Pokémon como um todo, que é um jogo muito globalizado, ele atinge diversas nacionalidades, diversas regiões, é muito complicado você localizar esse tipo de jogo com voice acting, né? É, eles fazem questão dos textos estarem traduzidos perfeitamente, e se você fosse colocar o voice acting, também teria que estar localizado. Mano, tem nome de Pokémon localizado que é mais complicado, isso leva tempo de desenvolvimento que eles não tinham. E fora, mano, será que a gente vai utilizar os dubladores originais da franquia? No geral, eu acho, tem que fazer casting também, eu acho muito complicado. Então, você consegue justificar, mas você não consegue tirar esse ponto negativo. Esse... Não, eu acho que nessa geração merecia ter voice acting. Eu espero que seja um ponto que no futuro eles trabalhem nisso, com colocar um voice acting, ou se for fazer, não faz, se não for ter voice acting, não faz cutscenes com o cara mexendo a boca daquele jeito. Uhum. Ele abre a boca, mexe 3 vezes e faz um rosto, é um campeonato de jogo sem voice. Não, mas vocês esqueceram que o Pikachu e o Eevee, eles têm voice acting. Verdade. Um ponto negativo aí. Eu achei legal que esse jogo facilitou em muitas questões de treinar seu Pokémon de forma competitiva, você é umas facilidades, né? Por exemplo, aqueles mints que trocam as natures, ou você achar Pokémons com IVs melhores em raids. Eu gostei desse tratamento que eles fizeram, até aqueles jobs que você coloca os Pokémons pra você subir o EV deles. E tudo você facilita fazendo um bug do jogo, né? Tem isso também. Um bug que facilita mais ainda. Ah, mas esperar um dia não é nada demais também, vai. É, eu tava fazendo sem o bug antes, aí a cada 2 dias eu tinha uns pokémons treinados. Então tá bem melhor do que antes, na minha opinião. Agora tem a cada 5 minutos. Agora tem a cada 5 minutos. E uns passeios no System Menu do Switch. Porque o que eu tenho muito tempo na franquia Pokémon no geral, que eu vou ver minhas centenas de horas nos outros jogos... A maior parte do tempo é fazendo Pokémon pra competitivo. Competitivo não pra ir de forma séria, só pra ter Pokémon bom pra ganhar assim dos outros. Só pra fazer. Principalmente competitivo, né? Mas eu acho legal que, pelo menos aos poucos, eles estão melhorando essa questão. É, eu concordo, porque acho que não tem nem como discordar disso, né? Eles estão facilitando bastante faz tempo, né? Que eles estão tentando olhar pra isso. Eu não sei se eles tentam facilitar isso justamente porque eles não têm pós-game mais no jogo. Aí eles chegam e falam, vamos facilitar pra vocês, faz o competitivo aí, se diverte indo pro online, porque a gente não coloca mais nada depois. Porra, isso é uma forma triste de chegar a esse ponto aí, mas eu não tinha pensado nisso. Ah, mas eu acho que agora com as batalhas ranqueadas online, é melhor que mais gente tenha interesse em jogar competitivo, até porque isso vai converter em vendas do Nintendo Switch Online, né? Sim, é obrigatório. Mas as batalhas ranqueadas existem faz um tempo. Ah, mas tá muito melhorado agora, convenhamos. Eu acho que não, acho que é a gente que tá interessado, na verdade. É, tá, talvez interessado porque seja mais fácil também. Sim. Ah, e porque sim. É legal, por exemplo, você tem aquela questão de alugar o time dos outros. Eu acho que não tinha isso antes, tinha? Tinha, mas só que você, atualmente você pode usar os times que você alugou no ranqueado. Antes você só podia no Battle Spot, contra amigos, essas coisas. Mas já tinha desde o Samu um time Rental Team. É bom que muita gente pulou Samu, né? E parece que é um salto dessa geração pro oitavo, assim. Desde Pokémon Black and White, que a gente saiu da zona oriental, né, dos jogos. Eles estão sendo baseados agora em regiões ocidentais, né? A gente teve a região norte-americana com Black and White, a região francesa com XY, a região do Havaí, né, essas ilhas tropicais, com Sun and Moon, e agora a região do Reino Unido com Sword and Shield. Eu tenho alguns pontos para comentar sobre a ocidentalização do jogo. Diferentes, né, dos demais jogos, onde os ginásios eles são mais clássicos, né, isso desde o Red e Bull até o Diamond Pearl, eles são meio que baseados numa perspectiva oriental. Né? Você tem um dojo, esse dojo ele ensina uma técnica específica, o mestre ele pode ser desafiado, se ele for desafiado ou tem uma tradição no Japão, coloca uma plaquinha, eles eliminam a plaquinha do nome do dojo e fica o nome da plaquinha do vencedor, né? Porque ele derrotou o mestre daquela técnica. Não, eu acho que ele só não rouba, ele só não leva a plaquinha embora. Ah, acho que ele coloca o nome na frente, né? Isso faz alusão... Não, acho que faz alusão àquela, até a estátua que você coloca o nome dos ganhadores, sabe? Então, mas acho que no Japão o negócio do dojo, pelo menos assim, né, eu não sei a regra do negócio, mas vai, Samurai X lá, os caras levam a placa embora e os caras ficam tristes, sabe, só eles ficam, aí na defesa, que eles perderam a placa do nome da técnica. É, ainda seguindo o Samurai X, no caso, os bandidões que derrotam a Kaoru, eles ficam dentro do dojo, eles pegam o dojo pra eles, né? Não, aí eu acho que eu fiquei bandido, mas... Não... Tá bom. Mas enfim, a parada é que os ginásios dos pokémons orientais, eles são baseados dessa forma. Nesse, eles seguiram estritamente o enredo do jogo, se baseando em cima dos ginásios. Então eles mudaram o conceito dos ginásios pra uma batalha, né? Pra ser uma competição. É um estádio de futebol, né? É, mas no geral é uma competição como um todo, né? É, eu gostei muito, tá, desse conceito, porém há críticas. Primeiro porque antigamente você ganhava os TMs, né, as técnicas aprendidas pelos mestres através dos TMs, né? Você derrotava eles, você ganhava. Nisso não tem mais isso. Tem, não, sim. Você ganha TM. Alguns ganham, outros não. Não, todos você ganha. Eles, o cara vai lá e te dá, depois que você sai, ele te dá um TM. Acho que os primeiros não ganham. É, talvez quem deu, talvez foi a assistente. Então, varia de, tipo, tem personagem que dá na sua mão, que vai te receber depois e depende, aí eu acho legal que é uma caracterização do personagem, né? Tem cara que não vai falar com você depois e aí a assistente te fala assim, ah, você ganhou, toma isso, toma o TM, né? Ela dá o uniforme do time e a TM. E tem outros personagens que eles vão te acompanhar e dar na sua mão a TM e o uniforme. É que eu gosto do conceito, né, de você aprender a habilidade do mestre, mas tudo bem, isso é completamente aplicável de uma forma diferente. Mas eu gostei de eles mudarem o conceito, eles mudaram muito, assim, intrinsecamente o conceito do uso de mestres em ensinos técnicos para uma competição generalizada. Eu gosto do quesito competição, porque ele é o foco principal desse jogo. É, você até vai pra liga, né, a liga é uma competição como a gente vê nos animes. É, os semifinalistas, né, eles vão participar do torneio, vão se eliminando num torneio de 1-1. Eles conseguiram eliminar Elite Four, que Elite Four também é um conceito oriental de mestres que treinam nos montes e você vai lá enfrentá-los, né, pra trocar pelos semifinalistas de uma competição, da mesma forma como a gente vê em competições e torneios de esporte. É, eu gostei muito disso, de verdade. Concordo, também gostei, ainda mais que no começo do jogo fica toda aquela expectativa pra você ir na Motostoke, tá, na cidade de Motostoke, e você precisa de alguém pra dar endorse, patrocinar você, tô virando aí, falando inglês também. É, você tem que procurar alguém pra te patrocinar, aí tipo, no começo do jogo você consegue já do campeão e fica aquela disputa. Pô, eu fui o presidente que me patrocinou, você é o campeão. E eu acho muito legal que no começo reúne diversos jogadores e começa a competição. Tanto é que ao longo do jogo o pessoal vai citando, ah, em tal ginásio cerca de tantos jogadores caem pra baixo e sobra só tantos. Eles ficam toda hora citando isso, ó, poucas pessoas chegam até aqui. Uhum. E todo aquele negócio de você escolher um número pra sua camiseta, entrar no estádio, aparecer quase todos os líderes juntos no começo, você já vê a cara de cada um e fica naquela expectativa, pô, vou ter que bater em toda essa galera aí. Acho muito divertido essa parte. É, que... dá uma sensação que eles são mais uma... que é uma organização, né? Exatamente. Nos outros jogos, a maioria, os líderes não tem nenhuma cena entre eles, normalmente, né? E aí você fica assim, eu não sei como que surgiu isso aqui, como que eles conversaram pra falar, ó, vai ter ginásios aqui, como que foi decidido isso? Simplesmente isso, né? Exatamente, tem pokémons que eu ia no ginásio, chegava no final e, nossa, uma pessoa estranha ali, batalhava e nunca mais lembrava dela. Nesse sentido, eu achei muito legal isso no jogo. E falando dos líderes de ginásio, eu achei, nossa, o design deles muito bons, incríveis. Ah, mas sempre foram, né? Eu acho que de todos os jogos eu nunca reclamei, assim, do design de um líder, assim. Talvez os mais genéricos. No XY eu não sou muito fã, pra ser sincero. No XY eu acho que o problema não é o design, o problema é como que eles aparecem. Porque, vai, você tem aquela mina lá de... a mina de psíquico e a mina de fairy. Exato. Eu acho que o design delas, da fairy, você olha pra ela, você fica com medo no XY. É. Só que ela nunca mais apareceu, ela tá dentro daquele ginásio, você fala com ela, tem as três frases dela e você vai embora. E ela nunca mais é importante. Aqui a gente vê pelo menos eles na abertura, começando, aparecendo. Não, e não só na abertura, né? No final você encontra eles e batalha de novo com eles. Então dá uma sensação que eles são pessoas que estão lá de forma constante mesmo, né? Que nem que você comentou que você vai no ginásio, três frases e acabou. Não, eles estão lá. Eu tenho uma pergunta rápida pra vocês. Quando vocês foram batalhar nas semifinais, os líderes que apareceram pra vocês eram aleatórios? Por exemplo, eu tenho essa dúvida se os líderes que passaram pras semifinais são diferentes, se a experiência foi diferente nesse ponto. Na primeira vez que você joga, não. Tanto que tem a conversa, muito provavelmente, que o Raihan e o Pierce, né, o de dragão e o de noturno, eles tiveram uma batalha acirrada e o Raihan pede lá, tanto que no pós-game o Raihan fala, oh, você quase ganhou ali sem usar Dynamax. eu quero lutar com você uma hora sem Dynamax. Aquelas batalhas não são, mas aí depois que você, sempre que você faz revanche da, do torneio, aí é. Aí você só escolhe uma pessoa que vai colar com você. E falando, continuando de líder de ginásio, eu gostei muito deles também. Normalmente eu não xingo nenhum líder de ginásio, praticante, mestre de trial, essas coisas. Eu acho o design deles muito legais. E aí é tanto que é por isso que eu fico triste quando eles não são utilizados pra mais nenhum lugar. Porque eu queria ver aqueles personagens se movimentando mais e não ter que assistir o anime pra ter isso. E uma coisa que eu reclamo. Que você vê nos ginásios, mas é uma parte pro jogo inteira. É que você não vê coisas que eles fazem. No caso dos líderes de ginásio, sempre que você vence um, você ganha a carta deles, né? O League Card deles. E aí você consegue virar o League Card e ler uma historinha sobre eles. Aí, por exemplo, a gente tem a Nessa, né? A mais famosinha atualmente, que é a líder de ginásio de água. Ela fala que ela é amiga da Sônia, que é uma menina que te acompanha. Você não vê basicamente as duas conversando, você vê a Sônia no máximo falando: ah, eu conheço ela, eu vou lá bater um papo com ela. Você não consegue ver isso. Ela é uma modelo. Se você não lê o League Card dela, você nunca descobre que ela é uma modelo. E isso vale pra todos os personagens. Eles têm características na personalidade deles, eles têm características nas vidas deles que eles colocaram e não te, eles só te falam, nunca te mostraram. E eu acho que isso, eu fico triste com isso, assim, eu gosto muito dessa caracterização melhor, só que você não vê. E num jogo onde eu tô vendo as coisas, só ler não me satisfaz. E a mesma coisa acontece com a história do jogo, que é o problema do... Aconteceu alguma coisa? Nós adultos vamos resolver, crianças continuem se divertindo. E é isso, eu achei que esse jogo sofreu muito do... fala, não mostra. É exatamente o contrário do que deveria acontecer numa mídia visual. Foi tão pesado esse negócio do fala, não mostra, que teve momentos do jogo que falam: ah, pokémons começaram a ativar o Dynamax do nada aqui, nossa, tá tudo um caos. Você vê no máximo uma luz vermelha no fundo da tela, assim, aparece o Leon e fala: não, vamos lá resolver essa parada, vocês ficam aí, tá bom? Eu acho que podiam mostrar até uma imagem estática, com uma artwork, sabe, das coisas sendo destruídas, ou um Pokémon ficando gigante. É, se eles fizeram isso no meio de um momento importante da história, né? Pode fazer isso, pro. Então, se fizesse isso em outros momentos, eu já estaria um pouco mais satisfeito. E eu concordo totalmente com isso, Jamon. 99% do jogo foi: continua batalhando com os ginásios aí, vamos resolver nessa parada o Leon e o resto lá deles. E, bom, vai aí continuando, nada está acontecendo. Eu tenho sérios problemas com essa falta de profundidade também. Nesse caso, Black White 2 se saiu muito melhor quando eles congelam a região, né? A região muda, né? Você talvez não possa sair da cidade, enfim. Eles precisavam ter feito algo parecido com isso. Bota os Pokémon no meio da cidade e você tendo que se juntar com líderes de ginásio que estão batalhando com eles, né? Faz batalha em dupla. Sim, e Rubi Safira também, né? Quando o Kyogre Ground aparece, a região mudou, né? Você tá com aquele, o Heavy Rain e Harsh Sunlight, porcaria do nome dos estados, eu falo em inglês. Mas você percebe a mudança climática no negócio inteiro, numa parte final do jogo. É que esse, mais do que não fala, não mostra, né? A gente não tem mais orçamento pra mudar, sei lá, a gente não tem nada pra mudar, porque quando... até nessa coisa de final que vocês preferiram focar, nessa parte do final, eu não fui, teve uma hora que eu não fui no ponto que eu queria, no que mais ou menos o mundo tá acabando, né, a parte do Rose, quando ele tá naquela torre, eu cheguei e falei, eu vou no centro Pokémon pra ver se mudou a frase de alguém, né, que eles falaram que evacuaram a cidade. Aí eu fui no centro Pokémon e tá os caras sentados falando do chá que eles tomaram. Então, aquela coisa, não evacuaram nada, mano. Mentiram pra mim agora. E os NPCs pela cidade também, né? É muita falta de capricho. Não sei se é falta de capricho, talvez seja falta de tempo. Que é um resultado de falta de tempo. É um efeito disso, infelizmente, né? E tanto é que você citou do Rose na torre lá, acho que foi o momento mais baixo do jogo pra mim. Sério. Tem uma hora que você tem que subir a Rose Tower lá, que tá tendo algum problema. Cara, aquilo lá é uma torre vazia que você vai subir no elevador. Nossa, aquele é um momento que eu apertei home no jogo e fui fazer uma coisa melhor, porque eu não tava com saco pra jogar. O Rose, eu acho que ele foi um vilão muito fraco. Esse é, pra mim, é o maior ponto fraco do jogo inteiro. Eu acho que a motivação dele é fraca. É, eu me diverti com a história, achei ela coerente como um todo, assim, né? É, existem falhas, mas como é uma história de Pokémon, a gente releva muita coisa, né? Não tem um desenvolvimento profundo. Só que o Rose ser um vilão, isso não foi mostrado desde o começo. A intenção dele é preparar um plano energético pra daqui 1000 anos, né? Sei lá, não tem muito sentido no que ele faz, ele não demonstra essas ações desde o começo do jogo. Eu acho que seria muito melhor se de fato houvessem quedas de energia em Galar como um todo e ele como o pioneiro aí na geração de energia fosse um cara preocupado com isso, né? Olha, minha empresa depende disso, né? Depende de eu solucionar esse problema, independente de que aconteça. Que é um plot que acontece, sei lá, com Monstros S.A. É verdade, tá acontecendo, tendo problema na cidade, tipo, eles mostram isso desde o começo, o diretor da empresa, tipo, é muito parecido com o Rose, né? Ele usa métodos que são inconsequentes, né? Enfim, ele não tá ligando pra isso. Eu acho interessante como eles abordam o Rose, porque falam que o Rose ele não mostra o que ele tá sentindo, né? É isso que falam desde o início, que ele é um cara que pensa no bem de todo mundo e não fala o que tá sentindo. Então esse é o primeiro vilão. É complicado porque a gente quer acreditar que ele era vilão, pelo menos. Quando o jogo começou, eu olhei e falei, nossa, eu virei pra minha irmã, 2 da manhã isso. Eu virei pra minha irmã e falei, ó, o vilão do jogo aí. Assim, sem noção nenhuma, é só porque ele é o líder da corporação. Então... Caramba, você deu spoiler mesmo, né? Não, eu não sabia. Quando começou o jogo. Começou a primeira cena do jogo que ele vai apresentar, e aí eu falei, virei pra minha irmã, olha o vilão. Aí a gente ficou rindo, porque é aquela coisa, é a coisa mais clichê do universo, e uma realidade, assim, principalmente em jogos que os jogos não gostam de capitalismo, muito provavelmente, é uma realidade que o líder da corporação é o vilão. Ah, olha, eu jurava que o vilão ia ser o irmão do Hop. Eu também achava, mas é que o líder da corporação... É sempre muito migué, é sempre o cara. E isso já aconteceu, acabou de acontecer em Samun, e em XY também, era líder de grande corporação, que era realmente, nos dois acontece isso, que o vilão final é o líder da... É o líder da dos carinha lá que controlava é Kalos, e a Luzzamini, que é a líder da Aether. E eu também suspeitava dele, aquela assistente dele com cara de mal também, isso aí deve ser o subchefe, realmente foi isso, ficou bem óbvio. Acho que pra mim o ápice do Rose é ver ele com aquela roupa tentando enganar as pessoas com a barriguinha lá e um shortzinho e um óculos de sol. Ele não tá tentando enganar, ele é daquele jeito. Ele é daquele jeito? É, eu achei que ele tava tentando ser low pro... Caralho, eu tô com o ser laser. Não, tanto que quando você tem a luta com ele, eu acho muito engraçado isso, porque a câmera fica em primeira pessoa e ele olha pra baixo, aí tem a barriguinha dele pulando pra cima, assim. Aí ele solta o Pokémon dele. Ele é um personagem. Eu vou usar um termo em inglês, body positive. Mas o Rose, ele é o primeiro vilão que ele não precisa ficar gritando o plano dele. Eu acho isso legal. Porque, sei lá, você pega o Lissandra em XY, o cara tá... Ele quer dominar o mundo, mas ele fala umas frases que você olha e fala, meu Deus, mano, esse cara tá maluco. A cada uns 3 minutos. Mas você concorda que ele não foi bem desenvolvido, Rose, né? Sim. Então, o problema é chegar naquele final, o negócio dele de o mundo, a energia do mundo tá acabando, a gente tem que resolver esse problema, porque é um fato que vai acontecer isso, e a gente tem que daqui resolver. 1000 anos, mas beleza. Não, daqui 1000 anos, mas é um problema. Eu acho que é uma mensagem válida, porque aquela coisa, querido ou não, o nosso mundo é assim, só que é muito mais rápido. Não, mas sim, mas pra ele quer resolver de imediato, né? Eu acho que vão considerar aí que problemas de 1000 anos você vai resolvendo aos poucos, mudando o conceito de muita gente pra, sei lá, energia sustentável. Então, a coisa dele é, o motivo dele é completamente justo, eu não consigo falar, daqui 1000 anos, e assim, é uma mensagem ruim, porque a gente chega e vê o cara falando, tem um Leon, que é o contraponto de visão do Rose, falando, não, mano, 1000 anos, dá tempo e tal. Ele é o cara que vai empurrar com a barriga e quando chegar em 1000 anos vai resolver, né? O problema não vai ser dele. Mas o que a gente vê isso no mundo real acontecendo? Mas o Rose, ele perde todo o motivo dele quando ele tem esse pedido um dia, que ele não consegue esperar um fucking dia. Isso é ridículo, assim, e eu não entendo porque isso, assim... Eu não consigo pensar de jeito nenhum como que eles sentaram numa mesa e falaram que essa ia ser a resolução interessante do tema. Eu sei o motivo, Jomon. É que no RPG tem que ter aquele momento que parece que a crise, todo mundo tem que estar sabendo. Então vamos botar ele aparecendo no telão na final do campeonato, porque todo mundo vai ver que o cara é mal, e aí todo mundo tá ciente do negócio. Então é aquele problema de querer que uma coisa se torne consciência de tudo, né? Sim. Então, pra mim, a história do Sword and Shield, eu ia gostar muito dela, eu achar ela completamente sem ambição, mas eu ia gostar dela, se ela não tivesse essa parte do Rose, se fosse só um campeonato do início ao final. Eu acho que essa parte aí do Rose e tudo que acontece em volta ali de, ah, a gente escondeu uma chave, você vai ter que batalhar com o mesmo cara 3 vezes. Pra pegar essa chave. Tem um elevador que sobe e você tem uma batalha com o elevador, 3 batalhas seguidas. Eu acho que isso faz a dar uma quedinha assim no como que você tá. Como que você tá vendo o jogo. Essa hora você fala e fala, mano, que porcaria foi essa? O que acabou de acontecer? Concordo com o Jomon. E nisso aparece o Pierce cantando também, Jomon, que é o combo. O Pierce cantando eu acho ruim por causa da dublagem, mas eu amo o Pierce e você não consegue me fazer... Não, eu amo, eu também achei ele da hora, achei muito louco. Ah, foi divertidinho, ele fez uma distração ali pros guardas, né, você tá falando, mas foi divertidinho isso. Mas ele é legal por causa que ele se recusa a Dynamax, ele parece tipo um boomer, sabe, que chega e, não, no meu tempo não tinha Dynamax, eu não quero usar isso aí. Não, mas olha só, esse jogo, é que nem eu comentei em outros Fox de, tipo, talvez o Game Freak tivesse a faca e o queijo na mão pra transformar essa história em realmente uma história boa. Eles tinham um fator político envolvendo questão de falta de energia, então eles poderiam trabalhar melhor isso, falando que talvez os recursos naturais do planeta tivessem sido consumidos de uma maneira desgastada. Fazer isso se tornar mais imediato, né, o problema do Chairman. Bom, isso não foi feito, uma pena. Mas uma coisa que a gente pode concordar aqui, eu não sei, eu espero que seja unânime, é que a música do Chairman é uma batalha de Final Fantasy. É uma batalha de Final Fantasy. Sim. O tema dele é um absurdo, assim. Mica. Agora, trocando o foco do personagem, o BD, ou BD, não sei como é que vocês falam. Eu falo BD, porque eu sempre penso nele sendo francês. Tá, então vou falar BD também. Eu falo BD. Mas o nome certo é BD, eu acho. Tá. Eu achei muito legal a história dele. Pra mim, aquilo foi um pouco inesperado. Um rival, assim, no meio da história, se tornar, tipo, um líder de ginásio. Ah, isso foi legal. Eu vou puxar isso pra todo mundo, e eu gostei da história dos o arco de todos os personagens. O Hop, o Leon, a Marnie, o Bid e a Sonya. E você tá ali, né? Você existe, você é um avatar que tá vendo tudo isso. Mas eu acho que todos esses 5 personagens são um ponto da história, são o que a história quer passar. Sim. Por mais que eu não tenha gostado do pós-game, eu acho que é legal no final ver o Hop, ele tudo perdido lá, querendo virar um professor. E lembrou... não é só no pós-game, né? No jogo normal, você vê, e eu acho... Uma coisa que eu não lembro deles fazendo com outros rivais é o cara tá perdido, e aí na hora do gameplay, que você vê, é um ponto que é bom, porque você luta muitas vezes com o Hop, então você sabe como ele inicia o time dele, como ele joga sempre a ovelha, e aí tem uma hora lá que ele começa a jogar os negócios que não tem nada a ver. Ele, o time dele é aleatório, né? Ele muda o time dele. É, porque Sim. Ele tá perdido, ele não sabe o que ele quer. Ele tá começando a trocar de Pokémon porque ele quer ganhar de você. Ah, agora eu quero usar outros Pokémons pra só ganhar de você. E isso ficou bem claro, eu achei legal, por isso que fez eu gostar bastante do Hop, do BD, acho que a Marnie também, é o que você falou, Jamon, eu gostei do arco dos personagens, acho que foi legal, acho que a Marnie no final, não sei, o dela foi o menos... Ela ficou ofuscada. É, ela ficou um pouco ofuscada, mas achei muito legal e me lembrou também bastante o Black White, né, que o Cherry, ele vira um líder de ginásio e a Bianca vira a professora, né. É, mas Black White você não vê isso acontecendo. É a passagem do tempo, é o time skip, né? Isso aí. É, nesse você vê justamente o... As ambições. O mudar ali, é o cara falando, putz, eu percebi, eu vou fazer isso. No Black White você não vê essa parte, você só vê o final, né, o resultado. Eu tenho umas críticas com o BD, talvez a única delas seja que, putz, ele entra no meio do campeonato ali, ele não tava qualificado, ele já tinha sido desqualificado, entra de novo... Burla segurança ali de uma competição que tá sendo transmitida pra todo mundo e deixam ele batalhar ali. É como se, mano, o Brasil tivesse na final da Copa do Mundo e deixam, tipo, a Austrália, que foi eliminada na fase de pontos, jogar de novo porque eles entraram em campo, sabe? Ah, mas aí é pra deixar a história, pelo menos um pouco, né, mais legal. Se não fosse fantasia isso aí, fosse só coisa de realidade com regras totalmente específicas, não ia ter graça, né? Ah, mas acho estranho, cara, é estranho. Você tem que ter a suspensão de realidade ali. Só ele fala, ah, tá, eu vou aceitar que ele tá aí nesse campo que ele invadiu e tão aceitando. Não, tô aceitando porque eu tenho que passar dele pra prosseguir o jogo, né? Mas fora isso, mano, a história ainda é estranha. Não, mas o público aceita ele, né? O público chega e fala, vai lá, corre lá. Não, cara, é porque o público tá me falando, público virtual aqui, eu nem sei quem é que tá me falando que eu vou aceitar. Então, mas se fosse na vida real, já tinha uns caras levantando e xingando o cara, vaiando só porque ele não é da final. Eu não paguei pra ver esse maluco aí que foi eliminado. eliminado. Entendeu? Ia ter toda uma outra situação. Eu olhei e falei, é a parte de desacreditar. Você olha e fala, beleza. Tá bom, vai. Mas, já que vocês falaram do arco dos personagens, pra mim o meu favorito é do Hop, sem dúvidas, cara. De tudo que vocês falaram, além disso, ele tem aquele arquétipo do Red Bull Oni, né? Você assume diferentes tipos de caminhos, né? Ele segue pra uma outra trajetória, mas eu gostei muito que ele captura o lendário, né? Não captura, ele vira amigo, né? Do lendário oposto ao seu. Ele captura mesmo. É, ele captura, mas ele vira amigo, né? Ele é a versão Ash da parada. Ele batalha, ele joga a bola. Fala assim, ah, você quer entrar? Quer? Joga aí. É a versão Ash. Não, esse jogo tá muito parecido com o anime, né? Eu vi gente... até uma reclamação minha. Gente falou, ah, tô esperando pra Pokémon virar igual o anime desde sempre. Cara, tá aí Sword and Shield, tipo, a coisa mais parecida com o anime, sabe? A liga tá igualzinha do anime, os personagens, enfim. Mas o Hop, pra mim, foi a parte mais emocionante, né? O jogo acaba, tipo, não dá um final pra ele e só no, depois do jogo, tipo, é o epílogo que mostra o final, o encerramento, que você dá um desfecho pra ele e pros lendários, né? E você também não usar o lendário na liga, eu achei muito bom. É, e depois dá uma resolução entre vocês ali, é meio que Naruto, eu sei disso, né? É igualzinho Naruto, na verdade, tipo, os caras meio que se basearam nisso, ele é o Sasuke da parada. Vocês ganham poderes especiais, que são os lendários, e depois vocês têm que ter uma última batalha. Ó, é um demérito chamar o Hop de Sasuke. Hop better. Não, mas a ideia, o conceito de rivais seguindo caminhos opostos, obtém poderes e depois finalizam em uma luta, é bem interessante. É clichê, mas é legal. Uma coisa assim, a temática, eu ouvi os caras do Game Explain falando sobre essa temática, e na hora que eles falaram eu fiquei, é isso mesmo, e eu concordo absolutamente, a temática desse jogo é como o final da sua jornada, o final não, né, mas o que, que você faz quando cresce, às vezes não tem nada a ver com o seu sonho. Eu acho isso um tema muito legal pra você trazer pro público de Pokémon, que é um público jovem, sei lá, moleque de 10 anos e tal, porque você vê isso em todos os personagens, o Leon... É, spoilers de final de todo mundo, né? A Sônia não, ela queria ser professora, ganhou o jaleco e virou... Não, então, mas a Sônia ela não sabia o que queria fazer. Ela descobre o que ela é apaixonada, porque a avó dela empurra. Né? E a avó que é uma avó dela é uma porcaria, impressionante, a magra não faz nada. Foi porra nenhuma no jogo. Não, a véia tá cheia de artrose, você quer que ela faça o quê também? Mano, o professor Carvalho faz os bagulho, ele tá também zoado. Tá todos líderes, o cara da agora que a gente provavelmente vai ter Sinnoh, a gente vai lembrar do professor de Sinnoh. É outro velhaco do negócio, ele pelo menos se mexe um pouco. Nem essa lembro. Magnólia não. E o Mario acertou falando que ele ia mandar a estagiária pra fazer as coisas. Óbvio, né? O meu problema é que ela... Mano, é sempre o roteiro de você termina o ginásio, ela vai lá, te dá alguma coisa e depois some. E sempre você entra numa rota, olha só, toma isso aqui, tchau. Toda vez que você conversa com ela, ela te dá alguma coisa. Toda, e toda vez. E ela faz aquela pergunta lá que você... Acho que não vai errar, independente da resposta, provavelmente. Sim. E, mas ela é carente. Mas aí, a dela, ela muda, ela não sabe o que que ela tá perdida, e ela descobre que o bagulho dela é ser pra professora, se apaixona por história. O Hop começa querendo ser um campeão igual você, igual o irmão dele, e descobre que ele quer ser um professor porque ele quer ajudar as pessoas. A Marnie, ela vira uma líder de ginásio que ela não queria. O Bidi queria ser campeão, vira um líder de ginásio também porque ele conhece uma velha muito maluca. O Leon, ele... Mano, ele era o campeão, e pra ele ia ser isso a vida toda dele, ele vira empresário. Ele vira o chairman. Então, é uma coisa que tá refletindo em todos os personagens. De o final da caminho deles, você não vê no início o que, que eles vão virar no final, mas eles estão felizes com isso. Menos o protagonista, porque ele tem o poder de protagonismo, né? Ele vai ser o que ele quer mesmo. É, ele queria ficar em casa, mas aí o Hop xingou ele, aí o seu antes de ficar em casa, ele virou campeão, acontece. A vida tem dessa. É, como eu comentei, alguns pontos acho que poderiam estar melhores, né? Eu odeio quando eu tô conversando ou encontro um dos personagens e eles falam, olha, a gente tá indo pro mesmo caminho, mas eu te encontro lá, tá? Sai correndo na frente. O Hop acontece isso, a Marnie acontece isso, a assistente lá da Magnolia, tipo, ela tem teletransporte, né? Não, não que isso seja um problema, porque um Pokémon realmente existe, sabe? Mas o que eu sinto muita falta, e isso acontece, acontecendo nos jogos passados, é você ter um sistema de follow. Por exemplo, em Diamond Pearl, em alguns momentos, você se unia com seu rival pra passar uma determinada parte do jogo. Ele te seguia e você entrava em batalhas de double. Em alguns momentos isso poderia ter acontecido em Sword and Shield, pra pelo menos dar uma imersão maior, que você tá tendo um relacionamento, um contato ali com os personagens que estão na jornada. E dois, eu acho que seria mais divertido. Eu não tinha pensado nisso, agora você me lembrou que até no Damage Pro tem aquela menina com uma chance na floresta. Tem gente que tá perdida dentro da caverna. É interessante isso, realmente. Só que acho que eu sinto mais falta do Pokémon seguindo. Também é uma falta minha, mas eu acho que isso ainda é mais justificável dado a quantidade de Pokémon, enfim. Mas seria muito louco se você entrasse na Wide Area e visse aquele montanha de treinadores quando você tá online e ainda visse os Pokémons que estão seguindo ele. É pra dar delay duas vezes mais, né? Mas ia ser mais divertido. Sobre essas coisas de ter gente seguindo, eu entendo realmente quando você fala não faz sentido, só que como eu achava no Diamond Pearl essas partes uma porcaria, porque você não consegue capturar, você tem que derrotar eu não lembro se você consegue derrotar um Pokémon pra tentar capturar outro, mas essas partes eram sempre chata. Eu não gostava de ver o cara me seguindo porque eu sentia que eu perdia uma parte da minha liberdade. Então eu prefiro que não tenha, isso mantenha assim, porque eles não, até onde a gente viu, na minha opinião, eles não sabiam o que fazer, né, porque Pokémon é um jogo muito, aquela coisa, você vê um Shiny quando vem a batalha em dupla, você não pode capturar, e aí você fica lá e fica, mano, essa chance aí maldita do meu lado, e fora que o cara que fica do teu lado, ele normalmente tá lá pra tomar um Earthquake e morrer, né. Tá bom, tá. Não que o Hop faça muita coisa nas batalhas em dupla também, né, ele só bota a porra da Uluk e só toma dano. Acho que eu bati no Lu dele até, que eu fiquei com raiva. Morre aí, para de encher o saco, né? Mas eles poderiam... Olha, tem uma parte no final do jogo em que você tem que enfrentá-lo, né? Vocês vão pra aquela floresta do lado da cidade inicial, e aí o próprio personagem, ele tá em dois pontos do mapa. Ele tá no começo do mapa falando assim, me encontra lá na frente. E quando você chegar lá, ele já tá lá. Se você voltar pro começo, ele tá no começo de novo. Então, mano, é muito mal feito. Ah, até. Aí é fácil. É falta de capricho, é o tempo, né? Aparece inimigo da perfeição. E esse jogo aí, a pressa comeu muita coisa. Não, e ele só tava na frente pra falar assim, você quer ir junto comigo? É pra ele dar um teleporte pra parte que vocês estão juntos, né? Mas se eu for andando, eu vou encontrar ele lá na frente. Justíssimo, eu acredito no teletransporte. Tá bom, velho. O Hop, na verdade, o jogo inteiro eram duas pessoas. Não, ele ficou usando fly de um ponto pro outro, só pra te enganar, cara. Outra coisa que eu fiquei incomodado, assim, na mecânica e no geral, é a falta da sensação de recompensa. Eu reclamei bastante disso em Sun and Moon, né? Talvez um pouco com os HMs, enfim. Mas isso é algo que tá acontecendo muito com Pokémon, sempre aconteceu. Tudo bem que a gente ganha algumas coisas de graça. Nesse tá acontecendo o tempo todo. E o jogo é muito fácil. Eu não tive uma sensação de recompensa por ganhar a liga, por exemplo. Por enfrentar os líderes de ginásio. Não foi difícil a liga. Eu só morri uma vez no jogo, que foi quando eu fui enfrentar o Hop na última batalha. Eu não sabia, mano, e é uma bosta esse jogo. Os Amazenta, tipo, não tem golpe de luta, né? A porra do Zaxxon tem. Ele me deu um close combat que é, tipo, super efetivo e depois rechaçou meu time. E aí eu acabei morrendo pra essa parte, tudo bem, burrice minha. Mas o que eu queria falar é que o jogo é muito fácil e não tive sensação de recompensa em nenhum momento. Ah, na dificuldade eu acho ela ok, principalmente porque, assim... Eu vou falar onde eu tomei game over na luta do Eternatus. Que se vocês não lembram, basicamente é vitória garantida pra você, porque você é uma luta em quatro pessoas, basicamente, que aparece os Amazenta e os Ascia. E te curam ainda, dá uns pão potion, dá super potion. Então, mas aí, sabe como que você faz pra se morrer? Você dá um Earthquake, e aí você vê um dos dois Pokémon, um você dá muito dano, o outro você mata. E agora você tá sozinho contra o Eternatus porque o Hop tá com um Lu idiota. Pô, que vacilo, cara. O Eternatus, ele tem Levitate, não tem? Ele tem, mas só que eu não sei, eu não sabia, eu nunca tinha visto, eu não sei se tá tem voando, na verdade. Nossa, o Pokémon sabotou o bagulho, meu. Então, mano, foi isso, porque eu olhei e falei, não é possível, que falaram que a luta era fácil, aí quando eu vi um morrendo, eu falei, tá bom, acho que eu consigo matar do mesmo jeito. Aí eu não tava dando nenhum, eu tinha que ficar curando meu Pokémon, eu não conseguia bater, e o Dubilu do outro não morria de jeito nenhum, porque ele não baixando do Dubilu, e o Dubilu dando 2 de dano. Então eu acho que, assim, varia muito de como que você faz cagado no jogo. E as batalhas eu achei, assim, a batalha contra o Leon, por exemplo, no final, que é campeão, eu tive que usar a Max Revive ali, eu tive que ficar dando pote no Pokémon. Uau. Então, se eu tô usando esses recursos a mais que o jogo me dá, são os recursos pra eu não perder, eu considero que o jogo ele tá numa dificuldade que ok, porque eu não venceria isso aqui se eu fosse batalhar com regras normais. Não, tudo bem, eu acho justo. É, o jogo no geral é fácil, mas na batalha final ou em alguma outra, se você pular muito Pokémon Selvagem, fica um pouco complicado, mas pra perder mesmo você tem que fazer uma cagada, que nem vocês citaram aí. É, eu também fiz cagada na última, mas tudo bem. É, eu não morri nenhuma vez, mas eu vou citar uma coisa que me incomodou, que eu achava que ia ter dificuldade e não teve, que foi a Battle Tower. O fato de... é que você... é lá o lugar que vira, tipo, Battle Mazing, aquelas porra que você fica fazendo um monte de luta seguida. Onde os inimigos têm aqueles pokémons que são mais competitivos. A merda é que eles não usam Dynamax e você pode usar. E por quê? Sério, tudo bem que eu gostei que num sentido eu fiz as batalhas rápidas e ganhei um monte de Battle Points, tá bom. Só que, nossa, como foi ruim isso. Virou uma tarefa muito chata pra mim. Eu acho que... eu não lembro nos outros pokémon se... treinador aleatório consegue transformar em... fazer Z-Move, fazer... a Mega Form, né? Transformar em Mega. Eu não lembro se nos outros os aleatórios fazem isso, ou só os Pokémon, os líderes, os personagens que aparecem que são importantes, né? Eu acho que aí fica o problema que só tem um personagem que é importante que aparece na Battle Tower. E esse é o único que faz Dynamax. É o Leon? É o Leon faz. Então a Battle Tower pra mim, em questão de dificuldade, foi... primeiro turno jogo Pokémon, Dynamax, bate, próximo. Basicamente isso. Mas assim, sobre a dificuldade dos jogos, ainda, quando vocês jogam, vocês usam Revive, Max Revive e Potion? Eu não usei nenhuma vez esse jogo, acho. Talvez tenha usado em um momento ou outro. É que eu sempre que eu considero que eu dei o Revive no meio da batalha, eu penso assim, tá, eu tenho que apelar por uma coisa que o outro normalmente não vai ter. Uhum. Então eu considero o olho e falo, tá uma dificuldade, ok. E aquela coisa, na dificuldade, normalmente a gente tem que sempre lembrar, infelizmente, a justificativa é que Pokémon ainda é pra criança, então tem que ser zerável, e eles não querem fazer um hard mode faz tempo, então, paciência, né? Paciência. Mas deixa eu ver se o Battle Tower é difícil, vai. Então, pra mim, primeiro ponto, eu não acho que é só a dificuldade que eu tô falando, é a falta de sensação de recompensa. Fazer coisas que eu estou fazendo em prol do resultado X. Eu vou citar, por exemplo, a gente ganha muita coisa de graça em Pokémon. Nesse jogo, eles colocaram um pezinho num... algo que eles poderiam fazer muito melhor nesse jogo, que é um sistema de quests. Existe um mini sistema de quests em alguns momentos, você, sei lá, um treinador, ele pede pra você entregar coisas, você entrega, depois volta lá e coleta um determinado item, ou outras coisas do tipo acontecem nesse jogo. Eu gostei disso. Eu acho que podia ter mais disso. Peraí, você tá falando daquelas quests do cara com a maçã, da menininha com a carta, é isso? Ou do Lucky Egg, você também tem que fazer entrega. Eu acho que isso aí é meio que tem... Eu não consigo agora citar exemplo, mas side quest, coisa que ali normalmente tem na franquia, personagens de duas cidades que tem que conversar. Uhum. Eu não gosto disso. E assim, e o sistema de recompensa pra mim de Pokémon tá ok, porque, pra mim, porque Pokémon a gente joga há, sei lá, 20 anos, um pouco menos de 20 anos. E eu acho que fica maçante você fazer a mesma coisa, aquela coisa, sistema de recompensa, ganhar bicicleta. Deus me livre de ter que fazer uma quest sempre que eu tivesse que ganhar uma bicicleta. Eu prefiro... Como existem coisas que Pokémon tem que assinar, a equipe rival é uma, você ter uma bicicleta é outra, Pokémon ele tem várias coisas que eles comprometem a fazer com você, eu prefiro que eles parem de me enrolar e me dá isso aí, me dá só pra eu fazer as coisas que eu quero e me deixar livre pra me divertir. Eu não gosto muito de sistema de quest, principalmente fat quest, assim. Eu gosto. Eu prefiro e gostaria muito que houvesse. Inclusive, a bicicleta desse jogo, eu achei meio besta você encontrar um cirurgião ali que tá sendo roubado, tá tentando ser roubado, você ajuda. Tipo, ele ia ser roubado. Toma esse item, toma pra você mesmo. Aí, toma a bicicleta aí. Então, é que eles não tinham avatar pra um personagem cientista, ou tem? Eu acho que não tem, pra piorar. Então, aí tá com o do cirurgião, que é o mais próximo a alguém com, sei lá, um PhD pra manjar de coisas difíceis. Um PhD, ele abre pessoas, mas aqui ele mexe em rótulos. Não, mas, mas faz alguma coisa mais que tenha mais sentido, né? Olha, tô testando esse sistema de bicicleta, você não gostaria de usar? No Rubi Safira eu acho legal que você ganha a bicicleta de um cara que ele fala, olha, eu quero promover a minha loja, então anda com a bicicleta da minha marca que isso vai me ajudar. Mas então, Mario, Pokémon é aquela coisa, o que você falou, a pressa. O que a pressa fez? A pressa fez eles não criar um NPC exclusivo pro cara ser da bicicleta, entendeu? Porque você encontra esse cara mais uma vez, ele podia ser um NPC diferente, marcante, que você olha e você, poxa, é o cara que cuida das bikes, né? Ou você entrar no Pokémon Center ou naquela lojinha na Cidade de Areia e tem dois NPCs mercadores iguais, um do lado do outro, sabe? A pressa faz esse tipo de coisa acontecer, então... Não, isso sempre teve, mas eu acho que esse mini roteiro não é muito legal, sabe? É só podia ter trabalhado melhor ali, só... Eu acho que eles usaram tanta... Tiraram já essa história, porque o primeiro... essa história já foi utilizada, então aí, dado 8 gerações, você perde meio que a motivação e até isso, provavelmente, esse desenvolvedor vira piada. Eu sempre imagino isso, Pokémon começa a se zoar do que ele faz. Quando ele bloqueia tanto o caminho, e ele sabe tantas vezes que ele bloqueia o caminho, que ele começa a colocar a pessoa falando que tá dançando, que não sabe por quê. Sabe, coloca que os Zulus, eles não estão afim de se mexer. Estão dormindo, você não pode acordar eles. Exatamente, os caras, eles fazem essas partes, eu acho que justamente porque são coisas que eles têm que fazer pro jogo prosseguir de uma maneira suave, e aí eles começam a se aloprar e falar, o cara tá sendo assaltado, toma essa bike aí. Eu acho que vira até, eu começo a rir porque não é um mundo que eu tô, né, aquela coisa, se eu visse isso em um RPG sério, em um, sei lá, um Final Fantasy, um Dragon Quest, eu ia ficar meio, caracas, isso aí me tirou. Mas Pokémon... É sempre essa coisa da piada aqui, a piada ali, eles zoando a própria rotina porque eles têm que fazer essa rotina. Eu não tenho esse problema. Eu entendo o problema que você tem, que você queria um bagulho mais sério ali, uma coisa mais justificada em mundo, mas eu acho que Pokémon, se ele começa a fazer isso sempre, eu ia ficar cansado porque eu ia falar, tá, eu entendo, agora qual o problema desse NPC aqui que ele vai falar... Pra eu puxar uma bicicleta pra ele. Que vai me dar uma bicicleta no final. Qual é a plotline aqui? Então eu acho legal o Pokémon não se levar a sério nesses pontos. É que ele não se leva a sério muitas vezes. Então, aí acaba, no geral, virando piada em muitos, muitos momentos. Parece que quando a Team Yell só serve pra bloquear caminho, por exemplo. É. Apesar de que eu gostei da Team Yell. Tipo, eu achei eles engraçados e eles te ajudarem depois, eu acho que faz sentido. É... Me lembrou, não sei, eu não fui até longe no San Ramon, mas foi algo bem parecido, que você visita uma cidade que os caras estão lá e tá o líder deles e eles não são vilões. Ah, aquilo lá é uma bosta, eu achei uma merda. Não, 100%. Eu acho a Team Skull melhor que a Team Yell. Nem fudendo. A Team Skull, assim, eu gosto dos dois, mas como o Team, eles fizeram a mesma coisa duas vezes, muito sequenciais, eu acho que o primeiro ganha vantagem por ser o primeiro. É, eu concordo com o Jomon, pelo menos até onde eu joguei no San Ramon, poucas coisas que eu gostei no Samu foi Team Skull, né? E depois que eu joguei isso aí, eu falei, ah, putz, eles estão repetindo um negócio lá, então... fica meio zoado. Galar foi prometido como uma região grande, etc. Quando a gente viu no mapa, a gente falou, tá, é linear, mas ela tá bastante grande. Pra mim, é a região mais viva de todas, né? De todos os outros jogos de Pokémon. Tem Pokémon saindo do mato, as rotas elas se interligam com a cidade sem transição... Você vê uma profundidade no horizonte, vê os seus objetivos. Os NPCs, eles te olham quando você chega perto, nem todo NPC inicia um diálogo. Então, tem muitas coisas positivas em relação à região de Galar como uma imersão. Agora, existem coisas que poderão ser muito melhores, né? Como eu já comentei sobre a ocidentalização do jogo, pra mim, os 4 primeiros jogos, eles são muito bons em questão de região. Eles conseguiram construir regiões bem trabalhadas, né? Só que a partir do Black White, as rotas começaram a ficar muito curtas e muitas vezes lineares. Em Galar, isso é notável, né? Basicamente, algumas cidades são interligadas apenas por uma rota, a rota é 100% linear. E outra coisa são as minas. Né? Nos jogos anteriores de Pokémon, as cavernas são lugares como uma dungeon, né? Elas são labirintos e às vezes são enclausurantes, né? Você quer sair dali de qualquer jeito. E no Galar eu não tive essa sensação. Pra mim é um pequeno problema. Eu gostaria que as rotas fossem melhor trabalhadas e também as minas, né? Eu senti falta das cavernas. Eu vou concordar que a região é bonita, toda é bem viva, mas eu... Aquela coisa, óbvio, a região tem um mérito nisso, mas eu acho que o console tem muita culpa disso, né? Que você consegue... Em Samun você tem uma região assim também, só que aí só de você ter um load entre uma tela e outra, tira um pouco da conexão que você teria ali, né? E aí nesse você não tem esse loading quando você vai pra rota, por exemplo. E acho que nesse ponto todo das minas e tal, é mais reto, e eu acho que também porque você vê o Pokémon fora, acontece igual Let's Go, que foi um comentário em Let's Go até isso, que você é menos perigoso o ambiente, porque você pode escolher quando você vai lutar ou não. Ah, não, é verdade, mas no Let's Go eu ainda me senti dentro de um labirinto, tá? Porque as cavernas de Kanto, elas são assim. É um. O próprio lugar ali é um desafio. Não me importa de, tipo, ter Pokémon ali em cima e você poder desviar dele, até porque algumas vezes é difícil. Por exemplo, a porra do Dugtrio sai do nada e encosta em você, sabe? Mas eu queria que eles trabalhassem melhor no mapa. Como você falou, o jogo é muito bonito, ele tem detalhes muito bonitos de gráficos e tal. Isso foi muito criticado, mas eu achei o jogo muito bonito no geral. Porém, eu preferiria muito que eles focassem menos nos detalhes visuais e mais no level design. Concordo, também acho bonito. As rotas também são umas tripinhas com quase nada. E com esse lance da caverna aí, acho que antes, até quando, por exemplo, você entrava e era escura e você tinha que usar o flash, por mais que seja um pouco chato você ter que entrar e fazer um negócio, acho que só de você entrar e estar escuro inicialmente já te dá um... você se sente mais numa caverna mesmo, entendeu? Eu só quero detalhar, eu realmente acho muito bonitas as rotas, as minas de Galar eu acho maravilhoso, só que é uma experiência muito fraca em questão de, só tô passando por aqui porque é meu caminho, né? Não foi um lugar marcante pra mim. É, parece uma atração de parque de diversão que é bonito, mas quanto mais você entra, você sabe que aquele é um caminho que vai seguir só um caminho e vai acabar. E você tá, foi bonito, mas foi tudo scriptado em um sentido muito linear. É o que você falou, acho que desde o Nova a gente tem esse problema da linha reta entre as rotas. E eu acho que isso, que nem o Jeff comentou isso, talvez seja uma coisa que dá mais impacto ainda, os caras... talvez pioraram as rotas e criaram a Wide Area. Sim, isso é com certeza uma consequência da Wide Area. Mica, mica! A gente é impressionante que a gente consegue fazer um podcast de uma hora até agora e a gente não falou da Wide Area, mas a Wide Area, eu achei ela uma parte, aproveitando, já que estamos falando de rotas, essas coisas, a Wide Area, eu achei que tinha que ser, talvez vocês concordem, talvez não, provavelmente muita gente que não terminou o jogo não concorde comigo, porque quer se isso desde o início, mas eu achava que ela tinha que ser pós-game. A Wide Area, na história, ela serve de migué de um trem falhando, e você vai pra Wide Area, e você atravessa ela de uma forma da história uma vez. Que é de eu ir pra uma cidade pra outra, e você poderia ir de trem. Eu não entendo. A Wide Area deixa o trem meio inútil, e ela tem, assim, a falha de design dela, pra mim, é evidente quando você tem um jogo que você não pode capturar o Pokémon. Porque eles estão dando a liberdade pra você, mas eles não podem dar tanta. Só que mesmo assim, você pode ficar lá e tentar matar aqueles Pokémon absurdos, que você consegue ainda pegar XP e ficar muito mais forte que o normal, de uma maneira relativamente rápida. Então, assim, tem muita gente, e eu não sei se é o nosso caso, de falar que o jogo todo tá fácil, mas você brincou muito tempo na Wide Area, que não era uma coisa que eles estavam considerando que você... Não é uma coisa que você percebe que eles não estavam considerando que você ia fazer. Então eu acho que a Wide Area deixa tudo desproporcional, e ela em si, assim, ela seria legal explorar no pós-game, porque no pós-game você acaba ganhando muito mais ponto nas coisas que você faz, né? Basicamente, a Wide Area tá 100% pra você só no pós-game. Você experimentou tanto ela no game, que no pós-game você fica... Ela vira só uma grande terra que enrola entre você em uma raid e outra. Vira uma grande terra pra você ficar chocando ovo e ficar resultando com bug lá as dens em raids. E ficar com raiva de NPC burro pra cacete que joga um Magikarp pra bater nos Snorlax. Mas aí não é culpa da Wide Area, a gente pode falar das raids daqui a pouco. Mas Magikarp com Hidropump é de fuder, né, mano? Magikarp com Hidropump é muito melhor que Maractus que não faz porra nenhuma, só fica se curando e nem precisa se curar. Ou o Bofest que fica esperando o counter ou o Mirror Coach. Que raiva desses treinadores, mano. Acho que a gente tem inúmeros exemplos aqui de treinadores burros. Mas eu concordo em partes do que você falou, Jomon. Esse negócio da Wide Area, eu acho que seria legal. Tudo bem, põe ela no meio do jogo, mas aquela ponte lá, tem uma pontezinha que separa pra uma Wide Area um pouco mais difícil da anterior, né? Podia separar de vez aquele negócio, ou quando você termina o jogo, fazer uma Wide Area menorzinha melhor, sabe? Um espacinho com pokémons mais fortes e raros, só pra dar uma sensação de recompensa que agora você tá preparado pra essa Wide Area mais difícil, entendeu? Ó, eu concordo com a solução dos dois. Eu não tinha pensado nisso. Depois que o João falou, me despertou o interesse. Eu acho que ficaria muito melhor também. Eu concordo. Eu resolveria muitos problemas da Wide Area. Eu gostei da Wide Area. Eu achei que foi a melhor coisa que eles adicionaram nos jogos de Pokémon nos últimos anos, tá? Só que acho que é o problema de não conseguir fazer isso, que como o João mencionou, em colocar no pós-game, é que eles venderam a Wide Area. Ela é um dos recursos mais importantes do jogo, né? Talvez a maior novidade. E eles não poderiam colocar no pós-game porque você tem que experimentar um recurso que eles começaram vender, né? Então, eu não sei sinceramente, porque talvez até anima a série e fala, pô, o pós-game ia ser tudo aquilo, ia ser a Wide Area, ia ser a Battle Tower que sempre tem e a grande Wide Area. É que nem quando eles venderam Black White 2, que eles mostraram o Pokémon World Tournament, e o World Tournament você faz uma vez durante o jogo e depois você só libera ele no pós-game, né? Quando eu pensei nisso, falei, caraca, acho que essa era a solução da Wide Area. Porque a Wide Area, ela é legal. Só que quando você libera tudo dela, você já ficou tanto tempo nela, e você também já desbalanceou tanto o seu jogo, que ela, no final, você já usou tanto que no final ela não tem mais graça. O que deveria ser muito, muito legal, assim. E eles automaticamente colocam todos os Pokémon Survive nível 60 quando você termina, sabe? Parece que era um negócio que realmente poderia ter tipo, sido depois do jogo, né? Mas acho que o meu principal ponto que eu não gosto da Wide Area é que eu acho ela bem sem sal, hein? Eu não consigo encontrar alguma coisa que seja tão marcante nela. Faltou isso. Ela é muito repetitiva. Então, sim, é tão repetitiva nesse sentido que, por exemplo, tem um Pokémon lá, o Yamask de Galar, que você tem que evoluir ele passando por duas pedras lá, depois que ele toma dano. Enfim, aquele pedaço do mapa não tem nada de marcante. São apenas duas pedras que você passa por baixo. Eu achei que ia ter pelo menos alguma coisa pra indicar que, ó, alguma coisa importante acontece aqui. Mas nada. Acho que o máximo que eu posso citar da Wide Area que eu acho que me marcou mais é uma torrezinha que você encontra na área onde tem uns fantasmas lá. Sim. Porque, sendo sincero, nada me marcou nela. Eu gosto. Eu vou ser contra isso. Vou falar que eu gosto. Não sei se por... Eu acho que por repetição, né? De tanto que eu joguei a Wide Area, você acaba conhecendo os lugares e fala, ah, aqui é a ilha Waxel High, aqui é o Lake of Outrage. Você começa a decorar alguns lugares que são importantes pra algumas coisas que você faz. Isso é síndrome de Estocolmo, meu irmão, desculpa. Então, talvez, na primeira vez que eu entrei, eu falei, caracas, mano, isso aqui é um grande nada, que aparecem os Pokémon das outras gerações aqui, olhando pro mato. É, resumiu bem. Mas só que eu acho ela, assim, os visuais que ela tem, talvez falta um pouco de lore ali pra contextualizar você, né, o que são as partes da Wide Area. Ó, tá aí, ó, vou citar outro exemplo que eu acho que tornaria também algumas coisas melhores lá. Tem dois caras que você encontra que ficam minerando pra você. Pô, podia ter atrás deles um lugarzinho que parece uma mina, sabe, com umas pedras saindo. Eu imagino, sabe, eles batendo no chão na frente deles, mano. Então, não, é muito tosco isso, cara. Podia ter atrás dele qualquer coisa. Podia ser uma caverna, assim, com umas fitas na frente, falando bloqueado, sabe? Aí os caras falam, não, vou entrar aí escondido rapidão e pegar uns itens pra você, entendeu? Parece que é um NPC jogado, fala, olá, eu faço coisa X, me dê o valor tal. Aí ele faz a coisa X. Exatamente isso. Na real, todos os NPCs de Pokémon são assim, né? Depende, você vai no Pokémon Center, o cara tá no mercadinho, ele tá com roupa lá, e ele fala, pô, ele tá num Pokémon Center, ele vai me vender item porque ele tá no balcão de vender item. Os caras da Wide Area tá jogado ali. E uma coisa que eles usavam, vai no Pokémon Samon, provavelmente a gente aqui, não sei quantas pessoas usaram, Poképélago, ele tinha essa parte de mineração e você colocava seus Pokémon numa mina, então você tem um contexto. Nesse falta contexto, realmente, eu não liguei quando eu tava fazendo, mas é estranho mesmo, tem dois caras perdidaço aqui. Aleatórios, e parados do lado do Daycare. Aliás, Daycare é a única área sociável que tem ali na Wide Area, né, fora os outros NPCs que ficam jogados em qualquer lugar, né. Então, podia ter um café, um restaurante específico maluco no lugar, podia ter outras coisas, só que não tem. Por isso que eu falo que é uma área marcante no sentido, tem a Torre dos Fantasmas e tem um Pokémon Daycare lá que parece uma casa de mentira. Então, eu falei que eu gostei muito da Wide Area, mas eu acho que ela resume um sentimento que eu tenho do jogo, que eles colocaram o pezinho, que nem eu comentei já, fiz essa alusão, em um território, mas eles só afundaram o pezinho, eles não... Ainda não foram completamente, enfim, se jogaram dentro dos conceitos que eles criaram. Que é uma área livre de Pokémon, você tem liberdade, você tá andando em terceira pessoa ali, você tá vendo os Pokémon no mato, interagindo, correndo atrás de você, você tá correndo os Pokémon. Faltou aprimorar isso, assim como outros recursos do jogo que eu já citei, Quest, enfim, que eu acho que ficaria muito melhor. Talvez nos próximos jogos de Pokémon a gente possa esperar mais disso. Conhecendo a franquia, não. eu acho que talvez valesse pegar tudo que eu gostei do jogo, que é fora da Wide Area, joga tudo isso fora e vamos focar nessa Wide Area, fazer essa Wide Area valer. Eles foram duas coisas ali, ficou uma rota ruim e ficou uma Wide Area que é um bando de textura ruim com pokémons ali. E você fica rodando esse lugar e uma hora você começa a rodar só porque é lá que acontecem as coisas do pós-game. É, mas ela funciona como um pós-game único, tá? Funciona, não sei se o melhor, porque eu fico irritado correndo. Tá, você tem a bicicleta. Ah, eu gosto disso. Não me irrita correr, eu gosto de andar pelo cenário e observar as coisas. Eu gosto tanto que eu coloco um elástico no meu controle e fico girando em círculos lá. Me irrita! E o ponto que eu acho talvez o pior da franquia, porque é uma coisa que eu queria que funcionasse e não funciona, é o sistema, o Wecom, que é o sistema de comunicação... É, wireless online, essas coisas, que tá substituindo a parte atrás de baixo que tinha na época da sexta geração, no XY, e agora e substituindo o parquezinho, que eu esqueci o nome de Samun. Ele, quando ele funciona, ele é maravilhoso. Você vê os caras abrindo raid, aí você vai lá e participa das raids, se diverte. Na teoria tudo é bonito. Na prática, às vezes não tem ninguém lá. Aconteceu isso na segunda semana de jogo. Entre falar, eu quero fazer umas raids pra pegar uns doces. E aí você abre e não vem raid, porque eu não sei qual o problema que a Pokémon Company, não sei qual foi o problema do online deles, que eles conseguiram deixar aquilo totalmente não funcional. Não é só online não, vou ser sincero aqui, outro dia veio o pessoal em casa, o Mario tava aí, a gente tentou abrir uma raid, o Mario não achou a minha sala de raid no modo local. Isso é um problema. Então, não faz sentido. E assim, Pokémon, esse é o jogo, um dos jogos que mais vendeu da franquia. E ele é um sucesso. Não faz sentido a gente entrar e não conseguir jogar o multiplayer. E aí, fora assim, fora você não ter um refresh que você pode dar, você não tem um sistema de busca inteligente, porque você só consegue filtrar os resultados que você tem. Então, se ninguém tá abrindo raid, por mais improvável que isso aconteça, acontece muito. Nem abre o raid, você não consegue filtrar a sua raid, então dane-se. Você vai ficar vendo seus amigos fazendo umas raids ali de vez em quando e você não consegue fazer nada. E não funciona. E aí e também tem o problema do refresh, você vai entrar numa sala, a sala já sumiu há muito tempo, você fica a ver navios. E o sistema, ele tem tanta ideia legal nessa parte e ele funciona tão mal. Eu acho o sistema ruim no geral. Acho que mesmo se ele funcionasse até que relativamente bem, eu não ia gostar muito não. Tem ponto negativo até pra mim na questão de avatar, meu. Você não consegue escolher a cara do seu personagem como avatar. Você não consegue escolher a cara do seu personagem como a sua fotinho de avatar. Ah, tem muita coisa que eles não melhoraram. Tipo, você vai trocar com um cara aleatório e você não pode falar o Pokémon que você quer. Eu acho estranho trocar com um cara aleatório. É, eu também acho. Ah, mas isso me salvou na hora de completar Pokédex, tá? Faltava um... Me faltava o Passimian. E eu tinha um Oranguro. Eu simplesmente peguei o meu Oranguro, coloquei o nome Passimian Please. E fui pra troca. E aí um cara queria me passar um Zaxian, porque acho que ele queria usar Macenta, tá ligado? Eu fiquei, não. Passimian Please, Passimian Please. Aí, tipo, uma hora que ele desistiu e me passou o porra do Passimian. Muito bom. Olha o nível do sistema, cara. Sabe o que você me fez lembrar? Parece que quando eu jogava jogo de tiro no Wii, eu ficava atirando na parede pra conversar com a galera, sabe? É código Morse, né? Mano, seria tão mais fácil. Eu só falar, eu quero esse Pokémon aqui e filtra e a galera acha o Pokémon que eu quero. É zoado. Nossa, porra. Esse online é zoadão, né? E o sistema de, assim... Se tinha uma coisa no Let's Go que eu olhava e eu nunca, nos meus sonhos, eu nunca falaria que iria pra série principal, era o sistema de código. Que no Let's Go, eu olhei e falei, não é possível que você tem que fazer o código Pikachu, Bulbasauro, Squirtle, igual Pokémon Go. Uhum. E aí eles setaram esse sistema de código, só que agora por números, pra você trocar, batalhar, é imbecil. E já aconteceu de eu falar algumas vezes com meus amigos e falar, ó, número tal, tal, tal. Aí eu tô assim... Aí eu acabei de fazer uma troca, eu falo, mano, foi você isso? É o cara, não. Aí eu, puta, nossa, que me pariu. Já passei por isso também. E é assim, ó, regra. Nunca coloca quatro números repetidos. Não, é esse aí você vai pedir pra você fazer uma troca com aleatória. Ah, então, nossa, como é tosco isso. Desculpa, mas é tosco. E o jogo, ele tá conectado na sua lista de amigos. Ele deixa você ver suas coisas de amigos. E você não pode chamar os caras. Exato. E uma coisa também que me lembrei agora. Quando você ativa online na Wide Area, desculpa, meu, o jogo vira PowerPoint. Nossa, ele vira PowerPoint. Eu tenho que deixar desligado. É muito chato isso, cara. Não, e você vê os outros jogadores online? Ô, oh, série 1. Eu tava tava jogando, meu irmão passou do lado, o cara, tipo, saiu voando. Ele foi atravessando a ponte, assim, e saiu voando pro infinito. Caralho, meu, os caras têm poder e não habilitei ainda. eu fico assim, eu fico impressionado com a... Aí, pra mim foi ousado isso. Os caras, eles criaram online. Eu lembro quando mostraram aquilo lá, eu falei, não, os caras não vai estar ao vivo, né, entre um com o outro. Não, a Game Freak, ela quis, a Game Freak Pokémon Company, ela quis fazer aquilo lá ser relativamente em tempo real. Eu me impressiono com essa moral que eles tiveram, porque isso eu nunca faria. E é engraçado quando você não tem as coisas, eu ri muito, que eu tava falando com a minha irmã, eu tava olhando assim pro lago, porque eu não tinha liberado a bicicleta ainda, aí vem um maluco com a bicicleta a mil, entra na água e vai voando embora, aí você fica, caraca, mano. Oh, e no local também funciona. Quer você ou não, né? O Mario tava jogando e viu um maluco girando ali. Caralho, o que que tá acontecendo? É, não tava conectado na internet, mas um amigo nosso tava jogando um ovo. Aí eu vi ele correndo em círculos. Eu, what the fuck? o Icon, velho, ele não funciona, velho. E que nem vocês falaram, a Game Freak, ela realmente foi corajosa em colocar. Os caras falaram, mano, vocês pediram MMO de Pokémon, a gente vai dar, seus merdas. Mas eles limitaram os recursos, né? Tipo, só vê os caras, você fala com eles, é um papo aleatório. E eles poderiam ter usado esse tempo pra fazer outras coisas, né? Poderiam. É o que a gente pediu, mas eles deram como eles quiseram. É basicamente isso. Mas eu só elogio isso de o quão aleatório isso foi. Corajoso, corajoso. Eles querem focar num recurso que eles com certeza não são bons, que é online, e investir tempo nisso. Só de yes, terminamos, né? Terminamos esse vídeo. Os caras, um treinador pra cada lado, passando embaixo da ponte, assim, onde não deve. Você vê ele indo numa direção, de repente ele faz uma curva drástica, faz um drift e vai pra outro lado, assim. Mica, mica! E quando a gente consegue finalmente fazer o Wecom funcionar, ou não, você desiste e você entra nas Rages. Que são, acho que o chamariz desse jogo, né? Nas Rages, assim, pra quem é treinador mais focado no competitivo, as Rages você tem que fazer porque os pokémons com as habilidades secretas, né, as Hidden Abilities, estão escondidos nessas Rages. E pra pegar os pokémons na forma Gigantamax, que são a forma que eles mudam de forma quando eles viram o gigante, também é só nessas Rages. Eu tenho sentimentos mistos, porque a raid demora demais, e é uma função de grind, você vai fazer várias vezes, principalmente em Gigantamax, que os Pokémon gostam de fugir, eles não são muito amigos seus. E quando você quer deixar o jogo rápido, seria no modo single player, você criando a raid e entrando, já começando a luta com NPCs tomando os lugares, os NPCs são uns imbecis e você não tem opção de escolher. Então você perde a raid porque o Obofest, ele não quer fazer mais nada da vida dele. Não, já era. Se o Pokémon que você tá enfrentando, Cyberquake, Discharge, qualquer merda que você atinge em área, já era, tchau. É, normalmente quando o cara Cyberquake, o seu amigo, ele tem um Jolteon e o outro tem um Pikachu. Isso. E uma coisa, ó, uma coisa bem simples que eles podiam arrumar. Quando você joga com seus amigos e todo mundo desativa as animações, a porra da animação continua. Sim. Por quê? Só pra... eu não preciso nem perguntar o motivo, né? Mas isso é uma coisa que você falou. Você fica entre a espada e o escudo. Eu quero fazer offline porque é mais rápido, só que os NPCs são uma bosta. Eu quero fazer com os amigos, só que demora porque tem as animações. É, eu no geral eu gostei das raids. Eu acho que é legal pela conectividade cooperativa. Se eu não me engano, isso é novo em Pokémon, né? Você não tem um sistema online pra juntar amigos e um objetivo em comum, né? Sim, eu acho que eles basearam bastante em Pokémon Go, né? É. Só que o sistema de escudinho me irrita muito, cara. A gerência lá dos seus golpes, né? É, sei lá, veio três Pokémon, deram três golpes fracos. Você, que teoricamente tem um Pokémon com nível superior, você teoricamente daria muito mais dano. Mas você dá um dano ínfimo porque a vida tá quase perto do gatilho lá pra habilitar o escudo. E aí habilita o escudo e seu ataque foi praticamente inútil. Eu acho que é um sistema que eles usaram, foi pra isso, né, pra prolongar aquela luta, ou eles faziam um HP infinito, assim, um HP gigantíssimo. Eu não sei qual seria o pior, mas eu acho que piora porque você tem que ver a animação do seu amiguinho fazendo o super soco, o Knuckle pela centésima vez. Eu acho que o Rage é legal no início, quanto mais você faz, mais saco vira, assim, no início eu tava gostando, eu até elogiei no Twitter, agora eu não suporto mais ver aquelas rages. É, tanto é que você tem que fazer o seu Pokémon ficar Dynamax, aquilo demora também, e você não pode tirar essa animação. E uma coisa que me irritou, é que existem pokémons que estão em mais de uma den, e não é todas que é Hidden Ability. Então se você encontra um pokémon numa den e fica capturando achando que vai ter, não, amiguinho. Você vai ter que ver se naquela den ele tem chance de ter Hidden Ability. Mas, assim, pelo menos você pode jogar com uma mão só, né? Porque aí você abre o seu ar na outra e fica vendo o vídeo. O que torna esse jogo super divertido. eu acabo fazendo isso quando eu faço raid. Então, eu também, mas é exatamente por isso que eu percebo que é uma porcaria. Porque eu não tô me divertindo. É que nem, sei lá, chocar ovo pra Shiny. Eu parei de me divertir. Eu tô fazendo isso só porque eu quero o resultado disso aqui. Numa coisa que eu invisto meu tempo pela diversão, né? Foi uma ideia legal no início, mas por ser mecânica de grind, e assim, as raids elas também... Não que você vá fazer isso, porque normalmente o cara que é profissional vai bugar, vai ficar fazendo glitch do jogo e vai pegar watch infinito. Uhum. Mas seria isso também um lugar pra você ficar farmando os TRs, né? Eles pegaram as TMs, cortam, vira TR, agora quebra quando você usa, voltou a quebrar quando você usa, e você farma justamente nas raids. E então a raid é uma ideia completamente, você tem que farmar isso aqui. Só que eu acho que, sei lá, no que em Pokémon GO funciona, porque você tem que ir até um lugar, então você tem todo esse delay de você andar na vida real até um lugar, você não vai fazer o tempo inteiro, você tem um limite de raids diárias. Como no Pokémon normal você é uma pessoa muito mais ativa o tempo inteiro, você acaba enfrentando muito mais raid e fica muito mais chato a situação. Ó, a raid no Pokémon GO eu acho chato, tá? Você só entra e fica apertando o botão, ó, não tem... É, mas você tá com o pessoal em volta, né? Aí tem aquela experiência social. Ah, ou não, no Parque do Ibirapuera você entra lá e você não conhece ninguém, mano. A galera tá se fudendo. E tem um delay maior entre um e outro. Eu acho que é justamente essa repetição que estraga a raid. E é uma repetição própria porque o sistema pede isso. Porque o sistema quer que você faça isso porque você tem que grindar as coisas. Sentimentos mistos sobre a raid, na minha. Sobre o sistema de Gigantamax. Ai, não, Giganta. Tá, então vamos falar do Dynamax. Eu tinha algumas críticas no começo porque o Dynamax, ele é um sistema que basicamente só foi usado isso na história no final de cada batalha de ginásio. Mas o Jomon, ele tinha usado um argumento que ele citou que me fez perceber que o recurso é legal, né? Que ele encerra a batalha de um jeito estiloso, tá tudo explodindo, né? É basicamente como acontece realmente com Power Rangers, né? Tá tudo acabando, e quando eles conseguem derrotar o monstro, ele vai lá, cresce e mais uma vez eles têm que chamar o Megazord. É mais uma experiência, eu acho legal. No competitivo é mais estratégico, então eu também tô gostando. Mas o que me fez gostar do Dynamax é que, ele é prático, é rápido... Funciona, enfim, funciona pra todos os Pokémon. E me agradou eles terem tirado o Z-Move e as Mega Evoluções, que eu não tava curtindo. Eu acho que entre desses três mecânicas que eles adicionaram a partir dos últimos jogos, o Dynamax é o que melhor funciona. Eu ainda gosto da Mega Evolução. Acho que permitia eles pegar também alguns Pokémons que eram fracos e se tornavam completamente fortes, né? Mas eu não sei, eu não considero tão rápido o Dynamax, acho que toda aquela animação demora, mas a parte boa de você fazer só no ginásio é que você não fica o jogo inteiro tirando a Wide Area fazendo aquilo, então ainda bem que nas rotas não precisa fazer, porque senão ia ser, tipo, Sun e Moon, Z-Move toda hora, né, em qualquer luta. E acho que eu gostei do Dynamax. Competitivamente eu já tenho opiniões um pouco... controversas, eu não sei. Acho que eu preciso jogar mais pra ver se realmente eu gosto ou não. Eu tô tendendo ao lado de não gostar muito. Joga VGC, Lucas. Acho que jogando... Então, como eu tô jogando single, não tô gostando muito. Talvez quando começar a jogar VGC, double, né, passe a gostar mais. O Dynamax, eu acho legal pelo que vocês falaram. E eu gosto do Z-Move e da Mega Evolução, só que é exatamente, tipo, você usa eles na história e você deixa todas as batalhas triviais. Esse você só tem em uma vez, então acho que até por isso a animação parece ser rápida pro Mario. Porque é uma animação grande, ele pegar a Pokébola, levantar, joga pra trás, o bicho cresce, você percebe a demora disso nas raids. E ali, quando é só nos líderes de ginásio, é o momento. Então, eu acho que ficou uma mecânica muito melhor pra... E a desculpa também, só pode usar nos estádios, deram uma desculpinha X aí. Eu achei que ficou uma mecânica muito melhor pro jogo single player. Pro multiplayer eu gosto também, mas é porque eu gosto porque também tem esse momento de deixar o Pokémon gigante e você fala, tá, agora a coisa tá crítica. Agora a porra ficou séria, né? Exatamente. Fica gigante, aí toma um ataque de um Pokémon que usa os Earth Dance e a barra cai assim de uma vez inteira. Não, o que eu acho engraçado é que tem 1 milhão de gente ao redor lá e, mano, tem 2 Pokémon gigantes se batendo e degladiando, alguém vai se machucar, né? Mas vamos lá, suspensão de descrença, né? Apesar de que teve um cara que fez um vídeo muito bom no YouTube, é uma animação, né? Tipo, é os problemas de ter uma casa em Galar. Aí, tipo, tá à noite assim, ele mora do lado de um ginásio, ele tá tentando dormir, e aí tá rolando a mó tecneira, tu, tu, tu, tu, tu, e aí sai um Pikachu do nada, quebra o telhado. Ninguém mandou aluguel ser barato, né? E falando dessa tecneira, a gente comentou, mas nas batalhas de ginásio, quando vira esse último Pokémon, e aí o tema de batalha começa a virar cantado, que é a torcida, né? O grito da torcida. Nossa, mano, é assim, é uma das coisas mais legais que eu já vi em Pokémon. Me lembrou aquelas batalhas de ginásio do Black White que a música ficava séria no final. Ou quando Sim. Você tava morrendo e o HP e ficava uma musiquinha tensa. Então, eu gosto mais de Black White, tá? Não desmerecendo o Sword and Shield, eu achei muito legal isso. É, a volta dessa experiência também é muito legal, mas eu preferiria as músicas de Black White. E já que a gente citou música, eu senti falta da presença do Junichi Masuda, assim. Eu gosto muito das músicas de Pokémon até a quarta geração. Assim, a da quinta dá pra levar, depois eu não tenho nenhuma música marcante. O Go Ushinose, que ele é um dos compositores de Pokémon, ele tá presente em todas as franquias. No Sword and Shield, eu vi que ele tá acreditado em algum momento, eu não vi quais músicas ele fez. Mas eu senti falta das músicas clássicas de Pokémon, tipo as músicas marcantes. É uma ou outra que eu acho boa. Nossa, hoje eu acho que ele tá até Samun, mas eu acho acreditado como música. Ele não faz todas, né? Mas ele tá acreditado em todas elas. É, talvez eles tenham perdido um pouco a mão. Eu acho que é muito melhor nas gerações antigas. Acho que música é um negócio em Pokémon, pra mim, pelo menos, que eu sempre gosto. O Sun e Moon, por mais que eu não tenha gostado de não terminado, eu já fui no YouTube, escutei todas as músicas, adorei todas. E é engraçado que nesse item o Toby Fox fez uma música, né, The Battle Tower, e fica muito evidente que foi ele que fez. Nada virou Undertale, né? Nada virou Undertale. É, não, ficou boa do Toby Fox, é verdade. Mas eu não tenho o que reclamar na música nesse jogo, ainda mais que eles usaram... O instrumento do jogo é Lobo e Ivano. Eu acho engraçado, sabe? Ficou legal. É que assim, eu sou muito ligado às músicas do jogo, porque pra mim, assim, eu tenho essa percepção que elas contam a sua jornada de algum jeito, elas representam um cenário. Por exemplo, quando você tá no começo do jogo, na sua casa, né, quando você sai do jogo, tipo, é uma música mais tranquila, né, tipo, passa uma tranquilidade, o Lucas comentou sobre isso. Depois, por exemplo, quando você tá nas primeiras rotas do jogo, elas são músicas mais alegres, mais tranquilas. Quando você entra numa caverna, é mais tensa, mais enclausurante. É, em algumas rotas avançadas, é uma música mais heróica. E acho que, sei lá, nas últimas áreas tem uma música mais épica, como se ela representasse sua jornada dali. Eu não vi isso no Sword and Shield. Pode ser uma reclamação besta, mas eu me sinto... Eu sou muito ligado à música do jogo. E eu não me consegui me ligar com as de Sword and Shield. Eu não sei se eu colocaria mais culpa disso na nostalgia do que na qualidade da música em si. Eu gosto muito... Assim, acho que Pokémon nunca foi uma série que eu cheguei e reclamei de qualquer um. Nunca reclamei das músicas. Eu acho as músicas de todos legais. E essa, assim, você ter a luta do Rose, assim, temas que eu lembro de cabeça. A luta do Rose é uma música de Final Fantasy. E você tá numa situação muito... É muito legal aquela música. É triste como que usaram aquela música com um vilão tão ok. Mas a música é muito boa. A música do Leon, eu acho que ela foi chata porque ela é repeteco de Samun, porque eles usaram de novo no campeão o tema principal da franquia, uhum. Né? O tema de Pokémon. Eu achei que isso... Por você conhecer a luta do Kukui, você fica triste com essa do Leon. Verdade. Mas a música do Hop eu gosto. E você tem a variação Hop no início e Hop no final. Aí Hop no final começa a ter uns instrumentos a mais. Como a luta deles é no final, é no estádio, eles colocam dentro da música os gritos também da torcida. A própria mudança na... do cara tem o tema e o tema com a torcida. assim, é muito da hora, é muito legal. É. Talvez eu ouvi menos os temas de cidade, mas eu lembro que quando eu parei pra ouvir quando eu cheguei na Cidade de Gelo, que eu, normalmente são temas que eu gosto. Eu, sei lá, é o temática Cidade de Gelo em RPG, eu parei pra dar uma ouvida. Eu lembro que era mais calma que o normal, porque é uma Cidade de Gelo, eu achei que os temas estão fluindo. A última cidade é muito boa, eu gostei da toda a parte do Team Yell, né, que começa com aquela guitarrinha, da Marnie, a própria galera da Team Yell e o Pierce, muito legal. Achei legal a música da Oleana, que acho que é Oleana o nome dela, né? É a secretária, né? Sim, é muito legal que ela começa tensa, daqui a pouco ela fica bonitinha, porque ela é tipo... Ela é isso, ela tá usando Pokémon fofo, daqui a pouco ela tá usando Garbodor, sabe? Uhum. Gigantamax, assim. É, você vê que porra é essa, né? Então a música dela pra mim é isso. Ela começa tensa, fica fofa e é esquisito. Eu gostei muito da música. Eu não... Nesse ponto... Então, não é que eu não gostei da música, mas é que eu senti uma falta de uma representação do momento, sabe? Isso até nos créditos. No crédito do jogo, normalmente nos últimos jogos, né, até da Monty Pro, que me lembro, Black White também tem isso, eles resumem a sua jornada. Nesses os créditos... Ah, não, foi horrível. Tô, crédito. Mano, O crédito, eu acho que é um outro problema, né? Aí é música e os créditos... O crédito, problema não é a música dos créditos. Exatamente. São os créditos. É um Pokémon lá com animação de golpe dançando por, sei lá, 10 minutos. Você, caralho, é isso mesmo. Nossa, em Diamond Pearl eu choro, velho. É muito bonito. Ah, Rubi e Zafira também andando de bike lá e... É bom. É, então, normalmente eles fazem esse... O retorno... É o clichê que a gente tá esperando é o cara andando de volta pra, pra casa dele. Nesse a gente não vê. Eu achei engraçado eles fazerem aquela banda lá, né? Que fica tocando o Rillaboom, os dois guitarristas e o Yagun, eu não lembro agora o nome dele. É a última evolução do Zigzagoon cantando. Eu achei engraçado, só que não tem aquele momento de... Ah, vamos ver a jornada, o que é a volta da jornada. E você tinha até um trem pra usar. E que o trem é inútil pra caramba, né? Você usa duas vezes no jogo inteiro. E repete a cutscene ainda. E repete a cutscene e os moleques não estão conversando. É uma crítica à juventude que não conversa mais no celular. Mas você nem usa, você não usa nada. Você só, de repente, brotei em casa. Eu achei... É como é, vai ser sempre repetitivo esse argumento, mas apressado. É, você terminou em casa e a única diferença é que o pessoal no mercado te chama de campeão, né? Fala aí, campeão. Isso eu gosto. Virou brasileiro. E aí, campeão, beleza? Não, eu também gostei. Também. Não, mas você não é garçom, né? Você realmente ganha a liga. Eu gostei muito da criatividade das evoluções, tá? Muita gente criticou, mas adorei a forma diferenciada como alguns Pokémon evoluem. Isso tornou bem mais dinâmico completar o Pokédex, né? Por exemplo, o Walcremie, que eu não lembro qual que é a sub-evolução dele, você tem que colocar um item lá e ficar girando como se você estivesse batendo bolo. Ah, essas coisas loucas é bizarra, né? Eu acho legal, mas é irritante porque você não tem muito aviso do que vai acontecer, né? Assim, eu fiz igual o Lucas, não joguei com a Dex... Sabendo a Dex e não sabendo métodos de evolução, evitando ver isso, e o meu medo de um Pokémon que eu tô usando evoluir diferente. Aí você fica com esse meio cu na mão, assim, de ah, mano, e aí, esse Pokémon, será que ele evolui diferente? Eu nunca ia saber que eu ia ter que girar pro cara do Walcremie, por exemplo. Eu não tive esse azar. É que nem o Inkay, que você tem que virar o Switch de ponta cabeça. Vai tomar no cu, né, cara? Não, mas isso já existia, né? Mas isso foi legal também. Mas o Walcremie... Talvez, o Walcremie não foi um problema. O Pokémons que evoluem por pedra que eu não sabia foi um problema em si, sabe? Tipo, ah, pô, leva 50 Pokémon tá evoluindo, caralho. Fui ver uma... Não, mas o de pedra é até de boa, que você vai passando no menu, aparece na esquerda e fala, ó, esse Pokémon evoluiu com essa pedra. Você, beleza. Fica aparecendo. É. Agora o Yanmask, você tem que tomar mais de 49 de dano, e você tem que andar naquela porra de uma parte da Wide Area, desculpa. Aí você fugiu do controle, sabe? Você virou aquele maníaco que não sabe o que é. Não, é legal, Lucas. Completar a Pokédex é diferente, cara. Você tem que fazer várias coisas. Então, mas só que fazer isso olhando um site é uma coisa, mas pra mim é um problema o jogo não... Você não, aquela coisa, teve gente no... Foi o que aconteceu com agora esqueci quem foi que... Ficou com dúvida, mas teve um ouvinte nosso que ficou com dúvida e teve que ir no Facebook perguntar: ou, como evoluiu esse Farfetch? Que ele não tá evoluindo. Porque, mano, você tem que ter a sorte de dar 3 críticos, sabe? É legal quando completa a Dex, porque tira a. Deixa o negócio mais dinâmico? Acontece. Só que qual é a dica que o jogo tá dando sobre isso, sabe? Como que você sabe se você não entrar no Celebi e. Pois ver? É. É, parece que evoluir Pokémon hoje em dia é economy code, sabe? Você jogando o jogo sozinho não ia saber. Você tem que ir na internet, ah, tem um código que faz isso, ah, beleza. Até antigamente, né, trocar essa ideia de, mano, se o Pokémon tá evoluindo, será que eu tenho que trocar essa porcaria? É que antigamente ou era pedra, era troca, né? Agora, você até podia testar, mas agora é qualquer merda. Girar, como é que você ia saber que ia ter que girar? Desde o Black White tem coisa louca, né? Trocar dois pokémons, o Shelmet e o outro lá, pra um roubar a concha do outro evoluir. Ah, cara, é legal, assim, o lore do negócio, só que, caralho, meu, tem que ser tão complicado. Esse ele fala na Pokédex, pelo menos. Acho que fala, né? Fala, esse pelo menos fala. Então, é um pouco melhor, mas é muito específico. E aquela coisa, a gente é culpado porque a gente quer ter a última forma, né? Por exemplo, talvez a ideia é que uma criança talvez não tenha o Runegrius, né? A evolução do Yamask. Então, o cara tem o Yamask até o final e não sabia que dava pra evoluir, e isso é legal pra ele. Como a gente é fã da franquia há mais tempo e a gente quer ter a última forma, a gente sabe que vai ter uma última forma e quer ter a última forma, talvez seja um problema da gente, só que eles podiam avisar. Uma pergunta rápida. Da Dex de Galar, incluindo Galarian Form, Pokémon favorito? Toxicity, talvez? Qual a forma dele? Ah, eu peguei a primeira, a amarela, né? Então acho que eu vou ficar com ela. O Haiki, né? Que é a forma. Tá, é. Ele, o nome dele do meu é Papito, porque, né? Eu pensei no Super, coloquei Papito. Eu falei no começo do cast que é vira casaca, porque um pouco também foi. Por mais que eu tenha escolhido o Scorbunny primeiro, eu pedi pro Jomon um Sobol no meio do jogo. E eu não devo mentir em dizer que o Inteleon foi meu Pokémon preferido. O Cinderace ficou tristão lá, né? Ficou, mas eu terminei com os dois no time, então os dois estão felizes. Mas desculpa, o golpe do Inteleon de dar um tiro com o dedinho lá é muito maneiro e ele é meu preferido. Mano, agora... Ih, caralho, esqueci o nome do bicho. Eu gostei da tartaruga. Eu coloquei o nome de Gamera no meu, não lembro o nome dele, João. Qual tartaruga? Tartaruga de água pedra. O Dragnal. É Dragnal, Dragnal. Então, o meu. É que assim. Eu acho engraçado o Dragnal porque eu não sabia a Dex. E durante muito tempo eu precisava de um Pokémon de água. E eu não tinha, porque eu peguei o Sobble. E aí eu fiquei, mano, e eu queria só pokémons novos. Então eu falei, vai ser esse Dragnal, ele tá servindo. Mesma coisa comigo, Jomon, mesma coisa. Eu também só fui com Pokémon de Galar e aí no final não tinha água, eu acabei usando ele e eu passei a gostar dele. Então, exatamente, ele ganhou um lugar cativo no meu coração. Uhum. Ele, de tanto ficar lá, eu capturei ele como uma tartaruguinha tosca lá no início, que eu falei, ah, isso aqui deve virar aquele Pokémon, o Dragnal, né? Deve ser isso aqui mesmo que vai virar. E aí eu deixei ele no meu time e fui até o final, e no final eu não conseguia tirar ele da palha, nem a pau, assim, eu falo, pô, eu gosto dele, sei lá o que aconteceu. É, por mais que o meu não seja Gigantamax, né, ele ainda é o Gamera. A estratégia é esperar seu amigo terminar, fazer ovo de sobra pra você e acabou. Poderia ser uma estratégia. Ou saber os outros Pokémon de água, porque talvez eu usaria aquele passarinho, se pá. Se eu soubesse todos. Ah, não, ele não é legal, não. Ele gosta de um Pikachu, velho. É, isso é aleatório. Ele pode cuspir qualquer outra coisa, mas é engraçado isso. Mas eu, no geral, não gostei dele. Pra você que ouviu até agora, primeiramente, muito obrigado por você ter escutado toda uma discussão sobre Pokémon Sword and Shield em podcast de praticamente uma hora e meia. Não deixe de entrar no nosso site e comentar todas as suas opiniões sobre o jogo, o que você achou das Wide Arrows, de todos os argumentos que a gente usou. Se você até concorda ou discorda com o que a gente citou, dê suas opiniões nos comentários, que é muito importante pra nós. A gente vai entrar, a gente vai ler, vai discutir e possivelmente comentar em outros podcasts.